Perder a sessão maldita. Rosa é uma mulher que sabe o que quer. Ela casou e no dia da festa ela foi ao cinema. Podia perder a sessão maldita, nem tão pouco perder a chance de provocar. Pois seu compromisso mesmo era com a vida, e foi aos trancos que ela se fez acreditar. Rosa fugiu da polícia, rebolou na pista, se aculturou, chorou, viveu a morte enquanto gerava uma vida. Sofreu por amor, cresceu, secou, regou o jardim, brotou, brotou, e como a flor se defendeu em espinhos. Sabe o que quer, assim como eu. É uma mulher, mas quando eu crescer, se Deus quiser, eu vou ser uma rosa. Ela não sabe o que quer, assim como eu ou outra mulher. Mas quando eu crescer, se Deus quiser, eu vou ser uma rosa. Acreditar. Rosa fugiu da polícia, rebolou na pista, se aculturou, chorou, viveu a morte enquanto gerava uma vida. Sofreu por amor, cresceu, secou, regou o jardim, brotou, brotou, e como a flor se defendeu em espinho. Se Deus quiser, eu vou ser uma rosa. Ela não sabe o que quer, assim como eu ou outra mulher. Mas se Deus quiser, quando eu crescer, eu vou.